Vou tentar te esquecer, mas não vou prometer. Vai ser difícil, sei que vai doer. Um grande amor não se acaba assim. Vou chorar bilhões de lágrimas de solidão. Será que o tempo vai poder secar essa enchente de paixão? Nas minhas orações eu sempre pedi pra encontrar alguém de verdade que eu pudesse amar. Tento entender por que foi embora. Eu sempre fiz o impossível pra te ver feliz. Eu experiente, você aprendiz. Te dei tanto amor, usou e jogou fora. Vai, saudade, que eu não te quero aqui. Que a solidão se vai se você sair. Já que não quer voltar, quero ser feliz. Eu fui tão verdadeiro e você atriz. Nas minhas orações eu sempre pedi pra encontrar alguém de verdade que eu pudesse amar. Tento entender por que foi embora. Eu sempre fiz o impossível pra te ver feliz. Eu experiente, você aprendiz. Te dei tanto amor, usou e jogou fora. Vai, saudade, que eu não te quero aqui. Que a solidão se vai se você sair.